Vai lá, tio, um passo de cada vez a vida ensinou. Quem não é se perdeu no caminho ficou. Pra frente é que se anda, gira que nem ciranda. O mundo tem que girar conforme a demanda. Pra ficar tudo blue, tiozinho, assim que flui é sim. Enfim, tu quer vir pra somar, chega aí, pode pá, que é nóis. Cê viu, né? Ninguém tá de mané, solta a voz. Entre nós, pilantra não vai ficar. Se der vaza pra zap, é hora de trucar. A amizade percebe, é no brilho do olhar. Se a inveja persegue, nós vamos despistar. Sem ciscar, detecta em cada aperto de mãos. Que é e os que não, muita fala e pouca ação. Diz que me diz, sujeito infeliz. Fala da vida alheia, mas não cuida do próprio nariz. É feio, viu, fi? Você sabe que o tempo vai cobrar você. O mundo todo tá de olho em você. O caminho é estreito, não vai se perder, sabe? Se não sabe, é hora de aprender. Você sabe que o tempo vai cobrar você. O mundo todo tá de olho em você. O caminho é estreito, não vai se perder, sabe? Se não sabe, é hora de aprender. Cada dia uma lição, cada rima uma missão. Cada passo uma visão, cada salve um irmão. Uma irmã puro de coração, cada rima não é rima, é uma oração. Gratidão em cada verso dessa canção. Rimas que versos são multiplicação do pão. Querem me pegar frustração, me vender depressão. Mas eu sei porque vim pra ser superação. E um passo de cada vez a vida ensinou. Quem não é se perdeu, no caminho ficou. Pra frente é que se anda, gira que nem ciranda. O mundo tem que girar conforme a demanda. E mandou avisar pra sintonizar. Aí sim, quando me escutar, vão brisar. Na picadilha de b-boy vou frisar. Pra quem deseja o nosso mal, vou rezar. Amém. Você sabe que o tempo vai cobrar você. O mundo todo tá de olho em você. O caminho é estreito, não vai se perder, sabe? Se não sabe, é hora de aprender. Você sabe que o tempo vai cobrar você. O mundo todo tá de olho em você. O caminho é estreito, não vai se perder, sabe? Se não sabe, é hora de aprender. Respeito.